Rádio no Ar com Chego, 88.1 FM ou pela internet. Salve a terra dos altos coqueiros, de beleza soberba estendal. Nova Roma de bravos guerreiros, Pernambuco mortal e boa tarde! E a partir de agora você fica comigo no melhor da música, pela Rádio Aconchego, FM 88.1. Você vai ouvir todas as histórias, vai curtir conosco os comentários, as críticas e vai se deliciar com a qualidade de música que nós selecionamos para você. E você já sabe, a Rádio Aconchego é a rádio do coração. Você vai curtir uma hora com as melhores músicas, os melhores sucessos. Olá. Bom dia! Estamos de volta com a segunda temporada do Melhor da Música pela Rádio Aconchego 88.1. É a Rádio do Coração. Bom dia, Rafael! Opa! Tô aqui. Bom dia, Cidinho. Estamos de volta aqui, Melhor da Música. Ai, que emocionante! É verdade. Houve a parada, a melhorias da rádio e do Melhor da Música, e estamos de volta agora. Hoje com um tema maravilhoso, né? 15, né? 15 de março hoje. Hoje é 15 de março. E o nosso tema hoje é saudade dos grandes compositores, né? Grandes compositores, saudosos, né? Saudade, né? Então você já volta nesse clima, já nesse clima voltando, da nostalgia. Já tô voltando, arrebentando. O Melhor da Música trabalha com música brasileira. É, a Rádio Aconchego 88.1, quando você sintoniza, você só vai escutar coisa boa, né? Já que nós não temos compromisso em fazer o que a cobrança manda, né? Essa não é verdade, né? Então, veja bem, nós estamos de volta e o telefone, se for para pedir música, entrar em contato, falar conosco, né? Você sabe, a Rádio Aconchego, ela fica no prédio do CIS, na rua Lindolfo Collor, número 60. E o telefone é 97215409. 97215409. Aqui no Engenho do Meio. Ok? E pra gente ouvir pela internet, como é que a gente faz, hein, Rafa? A gente acessa a página, que é o seguinte: você coloca orelha. Orelha? Orelha mesmo, de orelha. Orelha. Orelha.radiolivre. Radiolivre.org. .org. Aí você acessa lá e vai ter lá algumas rádios. Aí vai aparecer lá, Rádio Aconchego, você dá o play. Então, orelha.radiolivre.org. E aí dá pra escutar pela internet. Aí você vai curtir o melhor da música. Em qualquer lugar. Se você estiver em Xangai, lá na China, você pode escutar. Que coisa maravilhosa. Boa. Outra coisa, né? O meu sonho é poder estar na China. É, né? E escutar o melhor da música. Mas você pode. Você pode. Pra mim você pode no mundo todo agora. E deixar algo melhor do não, que isso? Não. É uma maravilha. Então, o programa internacionalmente reconhecido. E aí chegou aquele momento, né, Cidinho? É, aquele momento maravilhoso que a gente não pode deixar passar. Thank you. é a hora do abraço, Rafael. É o melhor lugar do mundo. É aquele abraço gostoso, aquele abraço apertado, aquela ternura. Você sabe que o abraço ele tem uma série de fatores que melhora a vida da gente, né? Claro. Você já abraçou hoje, Rafael? Já dei uns abraços bons. Foi? Em quem? Cuidado para o compromisso. Não, ó, eu lhe abracei, abracei Gus, abracei Magu e abracei Bianca. E eu fiquei feliz porque na hora abracei que eu... Abracei um monte de gente já, e olha que era só 9 horas da manhã. Já que dei... coisa, o café da manhã já foi cheio de abraços. Quatro abraços gostosos. É, eu fui chegando na rádio, na entrada do CIS, e já fui recebendo abraço de Gus, abraço pro senhor, seu abraço. Abraço de Magu, quer dizer, todo mundo, eu acho que o pessoal tá feliz com a volta do Melhor da Música. Olha aí. E a nossa segunda temporada. Massa. Então esse abraço a gente manda para todo mundo que estiver curtindo a Rádio Aconchego 88.1. Não esquecendo que você pode entrar em contato conosco pelo telefone 9721-5409, 9721-5409. Manda um abraço, manda um beijo, manda um cheiro e diz o que quer. Que aqui quem manda é... Você. O povo. Ah, não é você não, filho? As pessoas. Ah, entendi. As pessoas querem ouvir a Rádio Aconchego. Elas gostam de ouvir. Eu já ouvi comentário que o pessoal da Rádio Aconchego é uma rádio de música popular. E realmente, nós trabalhamos com o melhor da música, através da música popular. Ok? Massa. E a gente trouxe como tema os grandes compositores, a saudade, né? A saudade, que nós estamos aí. É, estamos aí com essa música maravilhosa do Quinteto Armorial. E a gente sabe que a Rádio Aconchego é a rádio do coração. É a rádio do coração. A gente gosta da rádio porque traz coisas boas, sempre boas informações. Ok, Rafael. Que beleza, mas a gente volta com a Rádio Aconchego e a gente vai escutar uma música maravilhosa, um dos grandes compositores. Você sabe que eu fiz uma seleção, Rafael, hoje, que eu me veio à cabeça, assim, pessoas que fizeram muita coisa, trabalharam muito e deixaram uma história, né, um caminho de história dentro da música popular brasileira. Sim. E a gente começa com quem, Rafael? Você que é o homem do... o homem da mesa de som. Então vamos começar com Luiz Melodia. Luiz Melodia. É um bom jeito, melhorar, né, a situação do povo. Quem escutar vai curtir e vai se apaixonar, ok? Então a gente vai com Luiz Melodia, Diz Que Fui Por Aí. Diz Que Fui Por Aí. Vamos curtir. E em seguida, vamos emendar duas? É, vamos. Em seguida a gente escuta Gonzaguinha, ponto de interrogação. Okay? Massa. Então, dedo no botão, Rafael. Você se importou em saber se ela tinha vontade ou não? E se tinha e transou, você tem a certeza de que foi uma coisa maior? Se alguém perguntar para dois, você leu em seu rosto o gosto, o fogo, o gozo da festa. Em qualquer esquina eu paro, em qualquer botequim eu entro, e se houver motivo é mais um samba que eu faço. Se quiserem saber se eu volto, diga que sim, mas só depois que a saudade se afastar de mim. É, mas só depois que a saudade se afastar de mim. Eu tenho um violão para me acompanhar, tenho muitos amigos, eu sou popular. Eu tenho uma madrugada como companheira. A saudade me dói no meu peito, me rói. Eu estou na cidade, eu estou na favela, eu estou por aí sempre pensando nela. Se alguém perguntar por mim, que fui por aí levando um violão debaixo do braço. em qualquer esquina. Eu paro em qualquer boutique, eu entro e se houver motivo, é mais um samba que faço. Se quiserem saber se eu volto, diga que sim, mas só depois que a saudade se afastar de mim. Mas só depois que a saudade se afastar de mim. Eu tenho um violão para me acompanhar, eu tenho muitos amigos, eu sou popular, eu tenho a madrugada como companheira. Oh, é. A saudade me dói, no meu peito me rói. Eu estou na cidade, eu estou na favela, eu estou por aí, sempre pensando nela. Eu tenho muitos amigos, eu sou popular, eu tenho a madrugada como companheira. É meu bem, a saudade me dói, no meu peito me dói. Eu estou na cidade, eu estou na favela, eu estou por aí, sempre pensando nela. Pensando nela. Pensando nela. Pensando. Valeu, grande Zequete. É o cara, não adianta. A música na dose certa, na medida exata. Por acaso algum dia você se importou em saber se ela tinha vontade ou não? E se tinha e transou, você tem a certeza de que foi uma coisa maior para dois? Você leu em seu rosto o gosto, o fogo, o gozo da festa, e deixou que ela visse em você toda a dor do infinito prazer. E se ela deseja e você não deseja, você nega, alega cansaço ou vira de lado, ou se deixa levar na rotina, tal qual um menino tão só no antigo banheiro, folheando revistas, comendo as figuras, as cores das fotos, te dando a completa emoção. São perguntas tão tolas de uma pessoa. Não ligue, não ouça, são pontos de interrogação. E depois desses anos no escuro do quarto, quem te diz que não é só o vício da obrigação? Pois com a outra você faz de tudo, lembrando daquela tão santa e a dona do teu coração. Eu preciso é ter consciência do que eu represento nesse exato momento, no exato instante, na cama, na lama, na grama, em que eu tenho uma vida inteira nas mãos. Eu preciso é ter consciência do que eu represento nesse exato momento, no exato instante, na cama, na lama, na grama, em que eu tenho uma vida inteira nas mãos. Oitenta e oito ponto um, sempre a nos informar, pura poeira criativa e o melhor da música no ar, pura poeira criativa. E o melhor da música no ar. Aqui nós temos música, notícias, entrevistas, sempre com um bom enredo. Fique ligado na Rádio do Coração, a nossa rádio Aconchego. Estamos de volta com o melhor da música pela Rádio Aconchego 88.1. E você sabe, a Rádio Aconchego, ela faz uma programação exclusiva para você ouvir, curtir, se deliciar. E aí, Rafael, tá gostando dessa volta? Show, né? Melhor essa, da música? Essa música de Gonzaguinha é muito bonita, né? Que é uma música, é um grande conselho, né? Ele é verdade, uma conversa, ele valoriza assim muito a questão da mulher, né? Sim, termine. Ele valoriza muito a questão da mulher, porque muitas vezes a gente, os homens, tem uma eles acreditam que é tudo na hora que eles querem, né? E não é por aí, né? E acho que tem outra coisa nessa música. É, valoriza a mulher, né? Ele tá dando conselhos. Mas de alguma forma é se valorizar enquanto homem também, eu acho. Também é. Que acho que quando a gente tá tratando bem a outra pessoa que tá com a gente, a gente tá se tratando bem também, né? Então, isso é uma verdade, né? É o que ele diz, né? Quando você transa, ele fala na música, né? Você consegue garantir que foi especial. Mas especial também é bom para pro homem, né? Que a é gente verdade. Pra gente não tá também só na superficialidade das relações. E também pra gente também é bom, né? Eu tenho essa sensação assim. E só frisando que Luiz Melodia, ele nasceu em 7 de janeiro de 51 e faleceu em 4 de agosto de 2017. Foi agora, ano passado, né? E em cima. Gonzaguinha, ele nasceu em 29 de setembro de 45 e faleceu em 29 de abril de 91, Gonzaguinha. Agora, se você observar... Morreu novo, né? Morreu o trajeto novo dos dois cantores e compositores, eles deixaram uma estrada de músicas boas, né? Coisa muito boa. Então a gente curte muita coisa de Gonzaguinha. A gente está trazendo uma música de Gonzaguinha, mas ele tem uma quantidade de músicas maravilhosas, né? E está tudo dentro do programa O Melhor da Música, que só traz o melhor para todo mundo. Certo? E o telefone nosso, não esquecendo, é 97215409, onde você pede uma música, você entra em contato, diz assim: eu quero conhecer Rafael. Pode? Pode demais. Pode, quero tomar um cafezinho na Rádio Aconchego. Eita, é bom. Eita, Cidinho, o nosso café tá ali, ó. Tá convidado, o Rafael fez o café, mas não serviu. Então, eita, que vergonha. Mas tu vai tomar o café. E aí a gente vai curtir mais duas músicas, né? Nós vamos curtir mais duas pancadas da música popular brasileira. Não esquecendo que a Rádio Aconchego 88.1 é a sua rádio, né? É a rádio do coração. Minha? É, a rádio de tudo. Você curte a Rádio Aconchego, você entra na internet e sintoniza de que maneira? Diga aí, Rafael, pra gente lembrar. Certo, tem duas formas, certo? A primeira, pra ouvir direto, você vai no... Você digita, né? Será que as pessoas ainda sabem digitar na internet? Ou vai tudo pelo Google? Sei lá. Mas você bota orelha... Orelha, quando tem brinco. Orelha. Orelha.radiolivre.org. Orelha.radiolivre.org. Aí o cara só é clicar. Vai aparecer lá, Rádio Aconchego, vai ter um lugarzinho pra dar um clique. Tem outras rádios lá também nesse espaço pra você ouvir, que são rádios livres, né? Rádios não comerciais. Então, são rádios que trazem verdades, né? Isso, que trazem ao menos uma perspectiva diferente. O que já é uma coisa importante. É importante. Não é verdade? Então vamos de. Oi. Mas antes, Rafael, eu queria saber o seguinte: já que a gente funciona no prédio do CIS, me traga umas informações, porque me perguntaram o que é que tem no CIS e eu não soube informar direito. Certo. Serviço Integrado de Saúde. O CIS é um espaço que é uma parceria, né, entre profissionais do SUS, né, do Serviço Único de Saúde, entre a Universidade Federal de Pernambuco e a comunidade aqui. Então é um prédio que fica aqui na rua Lindolfo Collor, também conhecida como a Rua do Guaraná de Roberta, ou a rua aqui que vai dar na oficina de Zezinho. Número 60. Número 65. 65, ó. Olha, e eu falei errado ontem, o Gustavo me corrigiu. Eita. Disse errado também. 65. Aqui é um espaço que tem várias práticas de saúde, mas não é aquela saúde do remédio, é a saúde do bem-estar. Então aqui você pode ter tudo gratuito, né? Yoga, Tai Chi Chuan, bioenergética. Aqui tem um grupo de capoeira que funciona, de capoeira Angola. Que é muito importante. É massa, né? É demais. Uma biblioteca popular, a Rádio Aconchego tem mais de 40 terapias diferentes. Então é um lugar especial, eu muito acho. Muito bom. E tudo isso só vem trazer uma saúde à população, né? Isso, uma saúde de qualidade, que é a saúde que a gente merece. Exatamente. Que é viver bem, não é ficar tomando remédio. Isso é importante, a pessoa tem que se afastar um pouquinho dos medicamentos. Isso. Não é isso? Mas nós vamos ouvir agora, Rafael, você que é o homem da máquina, você que é o homem do botão, o engenheiro de som, diga aí o que é que nós vamos ouvir agora. Cazuza, O Tempo Não Para. O Tempo Não Para, a música de Cartola, que é um grande compositor, isso, né? Que deixou também uma vasta... uma quantidade maravilhosa de músicas maravilhosas, que hoje a gente, você vê, ele fez lá atrás, né? E sim, hoje a gente continua sendo, ouvindo, o que é bom, ela permanece, né? E Cartola tem uma curiosidade, né? Que ele sempre foi um boêmio, era um artista, né? Da periferia no Rio de Janeiro, né? Ele era da Mangueira, se não me engano, eu posso estar cometendo um enorme equívoco. Mas ele tem uma conexão muito forte com a escola de samba, muito tradicional. Mas qualquer coisa, se errar, a gente, semana que vem, a gente errado, corrige. Né? Mas aí ele só foi gravar o primeiro disco com mais de 50 anos de idade. Então ele sempre foi um grande artista, mas por ser da periferia, não tinha o devido reconhecimento. Isso. E aí, aos mais de 50 anos de idade, é que ele começou a ser conhecido. Então já no final muito, de sua vida... Tocando muito. É porque naquela época, né, não era como a época de hoje, né? Que os grandes cantores já estão famosos, aí pega um compositor de, né? Sim. Ele acha que faz uma musicazinha e começa a sugar daquele camarada. Cartola, naquela época, eu acho que não estava em contato com ninguém assim tão... Eu acredito, né? Mas eu já escutei de Cartola, assim, das pessoas que falam dele, que tinha os bares que ele se encontrava com pessoas famosas, e daí surgiu a questão das músicas, das letras de Cartola, né? Um boêmio da noite, um boêmio... Aquele cara que se veste de branco, aquele chapéu branco, né? A boemia de hoje. E eu quero mandar um abraço para Alucinado do Teclado, lá em Camaragibe. Alucinado do Teclado. O cara toca muito e canta muito e arrebenta nas músicas, nos sons, nos bailes. Faz o que você quiser. Aí você querendo conhecer Alucinado do Teclado, você liga pra gente que a gente traz ele aqui. Tá isso. Massa, show de bola. Então vamos ouvir, né, Rafael? O que aí? A gente escuta... Cartola na voz de Cazuza, sim, cantando O Tempo Não Para, e em seguida Emílio Santiago cantando Saigon. Mas você quer partir o coração de todo mundo que tá ouvindo, né? Tá bom, vamos lá, vamos curtir. Eu não, você, eu só dou vamos play. Curtir. Ainda é cedo, amor. Mal começaste a conhecer a vida, já anuncias a hora da partida, sem saber mesmo o rumo que irás tomar. Presta atenção, querida,

pra Saigon. Tantas palavras, meias palavras. Nosso apartamento, um pedaço de Saigon. Me disse adeus no espelho com batom. Vai me estrelar, iluminando toda esta cidade como um céu de luz neon. Seu brilho silencia todo som. Às vezes você anda por aí, brinca de se entregar, sonha pra não dormir. E quase sempre eu penso em te deixar, e é só você chegar pra eu esquecer de mim. As estrelas na escuridão. Espero você voltar. De sentimentalidade. Clube da MPB. Eita, estamos de volta, Rafa. Curtindo o melhor da música pela Rádio Aconchego 88.1, Rafa. Estamos aqui. E esse retorno, essa segunda temporada tá vindo quente. E aí, mas fala aí, Cidinho, talvez eu até lhe pegue desprevenido, mas você já tá pensando alguma coisa, já tá com algumas ideias? Eu estou com muitas ideias, a minha cabeça está fervilhando. Compartilha alguma, então, o que você tá pensando? Não, eu tô pensando muita coisa, Rafael. Inclusive, eu já fiz alguns convites, né? Mas eu tô esperando, eu não quero assim adiantar, porque eu não sei se acontece, né? Porque às vezes azeda, né? Tirar o bolo antes da hora, aí ele murcha, né? Vez por outro, mesmo que demore, mas eu, inclusive, eu encontrei no Shopping Rio Mar, um cara que é bem famoso, e eu conversando com ele assim rapidamente, eu disse: tu tinha condições, tu ia mesmo lá na minha rádio, é uma rádio comunitária. Eu disse: tem isso não, Cidés, qualquer coisa. Começou a falar, parecia que me conhecia há muito tempo. Eita, porra. Bruxa. Foi? Eu conversando com ele, aí eu perguntei se ele, eu digo: rapaz, eu tenho um programa numa rádio. Eu tava até, a gente tava parado, né? Aí encontrei por acaso ele no Rio Mar e conversei com ele. Pegou contato? Não, aí tô com o contato dele. Aí ele disse, eu falei assim, ele disse: ó, eu sei que você é um cara muito compromissado, mas tu teria um tempinho pra gente fazer uma entrevista, conhecer você um pouco melhor. Eu disse a ele: eu te acompanho desde a época da banda Pinguim. Aí o cara abriu os dentes. Aí a gente tá tentando ver se traz alguma coisa assim pra rádio Aconchego. Aos pouquinhos, né? Vamos chegando, né? E entrei em contato com um grupo de maracatu, sabe? Lá de Camaragibe. Aí eu não sei se vou conseguir trazer. Isso aí são planos, mas que eu já teve o primeiro contato e a gente tá tentando ver se a Rádio Aconchego faz essa promoção. Massa, a gente joga pro universo e vê o que o universo traz, né? Deixa acontecer. E também tem o meu amigo alucinado dos teclados. Sim. Eu já tinha falado com ele, eu disse: não, tu pode levar o teclado, ou eu levo o teclado, ou você leva o seu, ou então tu leva o violão, que ele toca muito também. É. Aí eu falei, porque eu tive. Não, domingo. Mas meu violão não é elétrico. Não, então não, mas eu falei com ele domingo passado. Sim. Aí ele disse que não teria problema nenhum. Aí eu disse, então vamos ver uma data aí, alucinado, pra ver se a gente traz aí. Massa, então. O cara, ele é um aquele cara que é o próprio trovador, aquelas músicas antigas, sabe? Ah. E ele canta muito. E eu acho que eu tenho alguma coisa aqui pra te mostrar. Mas você não pode esquecer que nós estamos ouvindo a Rádio Aconchego 88.1. Agora me diz uma coisa, como é que você tá vendo, Rafael, essa novidade? Nós estamos tendo alguns cantores novos, algumas cantoras que estão chegando na música popular. Tá fazendo alguma diferença? Cidinho, eu tenho uma opinião que é a seguinte. Eu tenho visto muito algumas pessoas comentando essa coisa de não se faz mais música, não se faz mais música. Eu mesmo já comentei. É, eu olho isso, mas eu fico pensando... pra mim. É, mas eu não concordo. Sabe o que é que eu acho? É o seguinte. Por exemplo, nos anos 60, o que é que acontecia? Quando um cara que era bom, um artista que tinha uma qualidade, tocava, a rádio tocava, certo? Tocava música de todo tipo, era mais democrática. Eu acho que algumas décadas atrás, os espaços de rádio, os espaços de televisão eram mais democráticos. Tocavam uma variedade maior de músicas. Hoje, o que é que acontece? O que é que toca na rádio? Hoje só toca na rádio as músicas que pagam o jabá. Né? Isso é uma história antiga. A história do jabá é uma história antiga. Mas você explica para o povo o que é a história do jabá, viu? O jabá é o seguinte: eu tenho aqui um programa de rádio, aí vem um agente de um artista, né, um empresário, aí bota um dinheiro na minha mão para eu tocar esse cara ou essa figura. E aí o que é que toca é os artistas que estão pagando o jabá. E também, por outro lado, acho que hoje em dia, cada vez mais, as rádios só estão tocando alguns tipos de música, entendeu? Não amplia. Então, eu acho que hoje, nunca se fez, aí eu ousaria. Porque como a gente tem maior acesso tecnológico à gravação, nunca tanta gente de qualidade conseguiu gravar. Eu não estou dizendo que tem mais artistas de qualidade, mas eu estou dizendo que os artistas de qualidade conseguem gravar hoje. E a gente consegue acessar. Agora, como é que a gente acessa? Através da internet. Não é mais ouvindo no rádio, não é mais através da televisão. Então, hoje, a música de qualidade, muito dela, uma grande parte dela, a gente precisa, na internet, procurar através dos contatos que estão cobrindo. Existem sites, existem grupos que estão nessa cobertura desses grupos alternativos. Olha, veja bem, eu fiz um... Você sabe que eu sou um cara que... Eu sou um pesquisador da música popular, eu procuro ir buscar lá atrás, comparar, ouço muita coisa, troco ideias com você. E sim, o que eu vejo hoje é a mídia querendo acabar com tudo que é coisa boa, né? Sim. Por exemplo, uma banda maravilhosa, eu sou fã do reggae, e uma banda maravilhosa, o Nath Roots, ele não aparece na mídia, você vê. Agora nos shows, né, ele lota o estádio e tudo mais. Mas eu fiquei encantado ouvindo a banda. Uma maravilha, né? Mas sim, você vê que não há, pelo menos nos meios de comunicações, eu não vi nenhuma televisão mostrar ainda. Não vi nenhuma. Então isso, pra mim, deixa a desejar no momento em que a gente trabalha com a questão da música popular. E na própria Rede Globo, que sai fazendo comparações. Até no Dia da Mulher, a turma coloca, eu não tenho nada como contra pessoas que sejam travestis ou homossexuais, não. Mas no Dia da Mulher, aquela Leda, como é aquela menina, Fátima Bernardes, colocou como destaque aquele menino lá do daquela banda, como é aquele, que é um de São Paulo, ele. Rapaz, esqueci o nome dele agora. Colocou como mulher, aí não pode. Não, né? Mas depende. É uma pessoa que se identifica como mulher? É. Ah, então é uma mulher, senhor. Sim. Bom, eu tô no sentido da ignorância ainda. Eu acho que tem tanta coisa pra ser falada, e a Globo começa a fazer comparações que eu não gosto muito, eu enxergo isso como... Eu tenho vários problemas com relação ao programa de Fátima Bernardes, com relação à Rede Globo, mas eu acho que essa questão da representatividade trans, eu acho uma coisa muito importante, assim. Da gente superar essa... Não, você é homem, você é mulher, pra que isso? Então... E se são um público que sofre tanta violência também, né? Um grupo social, né? Das transexuais. Sim. E dos transexuais, né? Então eu acho que é importante também essa afirmação, assim. Enfim, eu penso mais por esse lado. Não, concordo. Você... Eu ainda fico meio assim, porque eu vejo, por exemplo, aquela mulher que salvou não sei quantas crianças e depois no acidente que teve aí, e depois ela faleceu, né? Sim, sim. Aí fizeram a comparação e deram a mulher do ano pra Anitta. Peraí, pô. É brincadeira, né? Uma coisa... É, aí eu já acho que aí eu já é, entendo, né? Que é um debate que ele vai que... focar muito mais na mulher que tá movendo a indústria popular, a indústria é, claro. Pop, não, eu, e não isso, pensando na... Eu entendi, eles estão visando o lucro. É. E isso é que complica tudo. Mas aí são debates e debates que se vão, né? A gente vai ter que ir fazendo isso aos poucos. Sim. Não esquecendo que a Rádio Aconchego tá aí para isso, né? É um espaço, acho espaço importante aberto. Isso, né? E quem tiver com vontade de vir debater e chamar a gente de mentiroso e dizer que aí não gosta do nosso debate, tá aberta a Rádio Aconchego aqui. Vamos discutir. Os nossos microfones estão abertos para qualquer pessoa. É só ligar pra gente através do 97215409, marca a data, vem conhecer e vem para cá e a gente dá o microfone pra pessoa falar, né? Então, a gente vai curtir o que agora, Rafael? É, antes, né, a gente tinha escutado o Emílio Santiago, né, através do Saigon. É... E agora a gente escuta duas figuras que dispensam a apresentação, né? Quem Tim são? Maia e Raul Seixas. Tim Maia. Então, Tim primeiramente, é... Tim Maia. Tim Maia é um... O cara é um monstro da música popular brasileira, né? Infelizmente, nós perdemos Tim Maia e outros cantores da mesma qualidade, né? A música popular ficou um pouco mais pobre, eu acho, sem esses camaradas. Sabe uma história engraçada de Tim Maia? Que já me contaram. Tim Maia, ele é carioca, né? Carioca. É, mas uma época aí, na juventude, bem novo, foi pros Estados Unidos. Foi. E ele era um cara muito doido. Então, a brincadeira dele era tomar cachaça, ficar muito louco e tal, e roubar carro. Era. Ele gostava de roubar carro, mas pegava o carro e saía por aí roubando carro. Aí pegaram ele e expulsaram ele dos Estados Unidos. Foi, mas antes dessa expulsão dele, ele se... uniu a um grupo de negros que tinha lá dos Estados Unidos, que fez amizade com o pessoal, e aí acharam por bem roubar umas cadeiras. E aí, cadeiras? Foi, aí abriu uma cadeira estufada para vender, né? Que ele tava passando uma necessidade. Aí foram lá, roubaram algumas cadeiras, gostaram e voltaram para roubar de novo, foram presos. Ele foi assim, uma parte preso, né? Foi preso lá nos Estados Unidos e depois foi expulso. Mas eu acho engraçado a história que ele roubava a história dos carros, mas era só pra. Era a brincadeira. É. Galera muito doida. Um artista fora de série, né? Muito completo. Músico de grande qualidade, um ouvido maravilhoso, né? Inclusive, quando tava nos ensaios, Tim Maia, ele não ensaiava se o som tivesse ruim, não. De microfone, de tudo, não. Ele era chato com isso. Sim. Ele mandava melhorar o som, grave, agudo, tal, né? Ele era muito exigente na hora do som. Por isso que os discos são maravilhosos, né? Você vê a qualidade, é tudo, né? Mas nós vamos ouvir o que, Rafael, aí? Diga Lábios aí. De Mel. Lábios de Mel, isso marcou uma época, né? E depois a gente escuta o quê? É Raul Seixas com Tente Outra Vez. Essa música de Raul Seixas é uma música que dá uma força à pessoa. A letra, ela chama você pra levantar e começar de novo, né? Vamos lá ouvir, vamos ver. Tim Maia, Lábios de Mel. Sinta teu corpo, que eu beije teu corpo, teus lábios de mel. Deixe que eu te abrace agora, que a noite lá fora ficou pra depois. Venha ser a companheira esperada, corpos juntos, mãos dadas. Preciso de você. Deixa que eu te desperte, sussurre baixinho, teu nome pra depois dormir. Venha ser amada amante, te desejo, quero me perder nos teus beijos, quero hoje te amar. Venha ser a companheira esperada, corpos juntos, mãos dadas, preciso de você. esquenta teu corpo, que eu beijo teu corpo, teus lábios de mel. Deixe que eu te abrace agora, que a noite lá fora ficou pra depois. Venha ser a companheira esperada, corpos juntos, mãos dadas. Preciso de você. Você está ouvindo a programação experimental da Rádio Aconchego. Venha experimentar conosco. Eita, estamos de volta! Estamos de volta com o melhor da música pela Rádio Aconchego 88.1. É a Rádio do Coração, é aquela rádio que traz seleção de música, as melhores seleções. As melhores seleções, Rafael. Isso é em todos os níveis. E aí, tem curtido muito? Tamo junto aí, música boa, a gente tá aqui pra curtir. Aí você vai na internet, digita orelha.radiolivre.org. e vai, clica e vai ouvindo a Rádio Aconchego, trazendo melhores músicas, muita notícia, muita informação, né? E tudo que está acontecendo no mundo e na nossa capital, no nosso estado. É a Rádio Aconchego. Aí, Cidinho, eu queria pedir licença rapidinho, só para falar uma história que rapidinho também, que aconteceu ontem, que tá me abalando profundamente, e acho que tá abalando muita gente. Então vamos falar, porque a Rádio Aconchego é isso. Foi o assassinato, né, da vereadora... Foi, rapaz, eu vi agora Marielle pela manhã. Franco, né, eu vi essa notícia ontem de noite, quando cheguei em casa, e fiquei muito abalado, né, que ela era uma vereadora do PSOL do Rio de Janeiro, uma jovem negra da periferia, né, que é vereadora pelo PSOL, e que era relatora da comissão lá da Câmara dos Deputados que acompanhava a intervenção militar no Rio de Janeiro. E ela estava, né, denunciando a violência que estava surgindo a partir dessa intervenção militar. É, né, então, acho que aqui é bem claro isso, né, que a Rádio Aconchego não apoia nenhum tipo de intervenção militar. Acho que... Todo o Brasil deveria deixar isso de lado, esquecer esse negócio de intervenção. Pois é. Porque a última não foi nada bom pra gente, né? Pois é, e aí ela, como é uma figura que tava na ponta de lança disso, né? Uma mulher guerreira, assim, uma mulher de muita fibra, né? De muita garra, uma jovem. E aí ela era relatora dessa comissão que tava acompanhando essa intervenção e tava denunciando vários abusos, inclusive assassinatos de jovens, né, lá no Rio de Janeiro. E aí ontem, dia 14 de março, foi executada. Né, tava no seu carro, ela e o motorista, né, foram assassinados, né, um carro parou do lado, deu 10 tiros. Foi execução mesmo, né? Então, pra gente ver, né, em que nível a gente tá, hoje às 17 horas, lá aqui na Câmara lá em Recife, se não me engano, o ato vai ser no 13 de maio, né, vai ser na Câmara dos Deputados, na Assembleia Legislativa. Assembleia ali ou é ali na Rua da União? Na Rua da União, né? Pronto, lá na Assembleia vai ter um ato, hoje às 5 horas da tarde, porque é assustador, né, a gente vê uma pessoa de tanta fibra, uma pessoa de luta sendo executada assim, em que nível tá, né, a nossa... E foi executada pelo Estado brasileiro, acho que isso a gente não pode deixar de... É verdade. Então... E também a gente tem que frisar, Rafael, também, que foi essa semana, foi assassinada em sua residência uma artista plástica aqui de Olinda, ela fazia parte daquele bloco... Não é? Pô, rapaz, esqueci o nome do bloco agora. Até conversei em casa sobre isso. Esqueci mesmo o nome do bloco, mas ela muito conhecida em Olinda, né? E foi assassinada no quintal de casa com pancadas. Eita porra. É, e eu fico achando interessante. Era artista plástica, uma pessoa que... Você sabe alguma coisa de qual foi a motivação desse crime? A motivação foi latrocínio, né? Roubo seguido de morte. Então o que ocorreu foi que ela foi assassinada no quintal com pancadas e levaram celulares, tal, tal. Mas a gente tem que frisar porque fazia parte do cenário cultural de Pernambuco, né? Sim. Então ela fazia parte do carnaval de Pernambuco, em Olinda, e era uma pessoa muito atuante, né? A pessoa, parece que ela, se eu não falo engano, ela tinha 60 anos já. E foi estupidamente assassinada, né? A gente não pode deixar de frisar o que está ocorrendo dentro do estado. Quando o governador de Pernambuco, ele diz que o índice de homicídio está caindo. É. E a gente não está vendo isso. E, né, acho que a gente vive numa sociedade muito violenta. E, assim, pelo menos é uma opinião pessoal minha, de que geralmente a gente sempre... A resposta imediata... aumentar policiamento, aumentar... É sempre a partir disso. Mas, do meu ponto de vista, o que resolve o problema de segurança é qualidade de vida, é qualidade social, é educação... Acredito. Se não tiver políticas públicas... É trabalho públicas, digno, né? Sem políticas públicas, nada vai acontecer, né? Então, é educação, é espaço de lazer... A questão da juventude, às vezes... Não, droga é uma porra, assim, tipo... Claro. Droga pra quem usa, tem gente que usa e tá de boa, tem gente que usa e tem um problema. Pra mim, o problema da juventude é não ter uma política de cultura, uma política cultural, não ter espaços como uma rádio comunitária pra estar se expressando, não ter praças de qualidade. E você vê também que essa questão... essa questão cultural, ela é tão importante que ela vai na base. Se você não fizer um trabalho de base, você não vai ter nada. Mas o cara tá fumando maconha, tá com droga ali, tá. Mas veja bem, às vezes o cara tá tão desocupado, A cabeça está tão jogada, tão largada, que não tem com o que se ocupar, nem o Estado faz nada para ajudar, que o cara não pensa em outra coisa. Né? Pois é. A cabeça então, vazia é a oficina do diabo. Exatamente. Né? Então tem que haver um trabalho bem feito, bem organizado, estudado, com projeto, com tudo mais, e sério. E esses estudos existem, mas não há interesse político, porque é uma questão de classe social também, né? É, para você ver como é que são as coisas, né? E aí, infelizmente, hoje, ontem, né, uma figura que lutava fortemente pela justiça social foi assassinada pelo Estado brasileiro, né? Mais uma. Então fica aí. E onde vai parar? Né? É. Onde é que isso vai parar? Então a gente não sabe, né? A gente fica momento de luto. Enquanto o povo está se preocupando, a mídia está se preocupando com o dedinho de Neymar, as pessoas da cultura estão aí se acabando, sendo assassinadas, sendo mortas, e ninguém faz nada, né? Isso. Porque vamos fazer um levantamento para saber quem foi, vamos prender imediatamente. Prende, sim. E a pessoa? Volta. Não volta. Só morreu. Sim. É isso, né? Então fica aqui o nosso recado. O nosso recado está dado. E aí temos agora duas músicas. E temos mais duas músicas, porque você sabe que a Rádio Aconchego, o negócio dela, além de informação, é tocar muita música e música boa, para que a pessoa escute, se delicie e queira ouvir de novo, ok? Nossa. É 88.1 trazendo o melhor da música. Rola aí, Rafael. Quem é que vai rolar agora? Agora, uma composição de Cazuza, na voz de Cássia Eller. Então a gente escuta Todo Amor Que Houver Nessa Vida. E a outra, pra encerrar, Vanderly, que é... Qual é o nome da música? Onde eu possa falar com Deus, né? Onde eu possa falar com Deus. Não, onde Deus possa me ouvir. Eu confundi, tá certo. Onde Deus possa me ouvir. Então vamos rolar. Vamos rolar. A sede na saliva. Ser teu pão, ser tua comida. Todo o amor que houver nessa vida. E algum trocado pra dar garantia. E ser artista no nosso convívio. Pelo inferno e céu de todo dia, pra poesia que a gente não vive, transformar o tédio em melodia. Ser teu pão, ser tua comida, todo o amor que houver nessa vida, e algum veneno anti-monotonia. We'll be right back. Sabe o que eu queria agora, meu bem? Sair, chegar lá fora e encontrar alguém que não me dissesse nada, não me perguntasse nada também, que me oferecesse o colo, o ombro, onde eu desaguasse todo desengano. Mas a vida anda louca, as pessoas andam tristes, meus amigos são amigos de ninguém. Sabe o que eu mais quero agora, meu amor? Morar no interior do meu interior, pra entender por que se agridem, se empurram pro abismo, se debatem, se combatem sem saber. Meu amor, deixe eu chorar até cansar, me leve pra qualquer lugar, aonde Deus possa me ouvir. Minha dor, eu não consigo compreender, eu quero algo pra beber, me deixe aqui, pode sair. Sabe o que eu mais quero agora, meu amor? Morar no interior do meu interior, pra entender por que se agridem, se empurram pro abismo, se debatem, se combatem sem saber. Meu amor, deixe eu chorar até cansar, me leve pra qualquer lugar, aonde Deus possa me ouvir. Minha dor, eu não consigo compreender, eu quero algo pra beber, me deixe aqui, pode sair. Qualquer lugar, aonde Deus possa me ouvir. Minha dor, eu não consigo compreender, eu quero algo pra beber, me deixe aqui, pode sair. Você gosta de ouvir? Em tempos de guerra, lutar com as armas de Marielle, com os olhos de Marielle, com as palavras de Marielle, com a força de Marielle, com a beleza de Marielle, pela luta de Marielle, até que o céu, que já tem muitas, pare de ganhar novas estrelas. É, e aí, Rafael, gostou? É louco. Poema louco. Muito lindo, né? É um poema, Socorro Nunes? Socorro Nunes. Muito bom. Quer comentar esse poema? Acho que o poema fala por si, né? Não precisa comentar nada, né? É isso, mais um Melhor da Música, né? Que bom, Sininho, coisa boa. É, 88.1 trazendo a segunda temporada do Melhor da Música. E só fazendo uma correçãozinha, que nós não tivemos muito tempo para organizar o programa e na chamada ficou como se fosse a tarde. Sim. E o Melhor da Música agora vai ser sempre às 9 horas, toda quinta-feira. Você pode às 9 horas. Ligar o seu rádio, né? Na FM, né? Pode ligar a sua internet e sintonizar no Melhor da Música e curtir o Melhor da Música. Com reprises na sexta-feira, às 20 horas. Às 20 horas. E os sábados... às 14, né? 14 horas, né? 14 Ótimo. Horas. E você já sabe, a Rádio Aconchego, ela fica na rua Lindolfo Collor, número 65. E o telefone é 97215409. Você liga para o 97215409, pede uma música, entre em contato, quer visitar, quer fazer um programa, entre em contato conosco e a gente vai receber você, vai servir um cafezinho e você pode participar das nossas programações. Não esquecendo que nós temos o Poeira Criativa. Qual o dia, Rafael? O Poeira Criativa é nas quartas-feiras. Então aconteceu ontem? Aconteceu. Que horas? A partir das 18. Teve alguma coisa extraordinária ontem? Não. Ontem a gente entrevistou o Renan Peixe, né, um fotógrafo e educador, né, daqui da periferia recifense, na verdade paulista. É um cara que acompanha grupos ligados à cultura afro-brasileira. Importante, né? Então, né? Ele acompanha grupos de coco, grupos de coco de roda, né? Maracatu também, não? Também. Então, ele faz isso como um processo de militância também. Sim, sim. E ele é professor, né, da rede estadual de ensino. Então, trabalha com seus alunos a questão da produção de vídeos, né? Esse empoderamento que ele diz, né, que na época dele, ele nem imaginava, ele enquanto um preto da periferia, nem imaginava que ele poderia ser, se ele quisesse, um jornalista, um cineasta. E ele disse, não, que agora ele quer que os alunos dele tenham essa possibilidade. E tá acontecendo, né? Pois é. Então, foi uma entrevista massa. Quem quiser ouvir, pode ouvir no blog, que eu não falei, né, o blog, que é radioaconchego.milharal.org. Agora, radioaconchego.milharal.org. Você entra lá, você pode acessar as reprises de todos os programas. Ah, sim, é isso que eu ia perguntar, sobre a reprise. Aí você entrando lá, você já escuta. Isso, aí vamos falar aqui um pouco mais, ó, da programação. A gente tem nas segundas-feiras Ruído, né, que é o programa com Paulette e Socha, Sócrates Alexandre, né, um programa sobre, né, cultura e variedades, enfim, cultura underground. A gente tem nas segundas e quartas-feiras, às 7h30 da manhã, o Informativo Radioativo. Isso é importante também, então, né? Então, e com reprises nas terças e quintas. O Poeira Criativa nas quartas, às 18 horas. E o Melhor da Música nas quintas, a partir das 9 da manhã. E nas quintas, a partir das 7 da manhã, aqui na Feirinha de Orgânicos do CIS, a Rádio Aberta. Rádio Aberta, e você pode participar. Isso. Né? Então, nós queremos... estamos com saudade do programa já, porque está acabando, né? Mas não esquecendo que na próxima quinta-feira, às 9 horas, o Melhor da Música retorna com outro tema, com mais música, com mais informação, e comigo e com o Rafael aqui do lado, que é o homem, o engenheiro da mesa de som. Show, é isso, Rafael. Então, um grande abraço, até a próxima quinta, e vamos rolar alguma música aí para encerrar, ou como é que vai ser? Você é o quem manda? A gente pode entrar aqui a lista de volta, vamos ver o que é que é o... A vamos, lista atrás, mas a gente pode procurar um sambinha. Procura um sambinha e bota aí pra gente encerrar. Bacana, né? Massa. Até mais, então, Cidinho. Então, um grande abraço e na próxima quinta estaremos de volta aqui com mais O Melhor da Música. Não é isso? Massa. É a segunda temporada. Abraço.